Olá, meus amigos da Casa da Prece Chico Xavier. É com muita alegria que nós começamos, nesta gravação, as reflexões para mais um Evangelho de domingo. Lembrando sempre que o Evangelho é uma luz em nossas vidas. Nós podemos também, nesses instantes aqui durante o Evangelho, deixar um copo com água, para que os espíritos possam colocar nela os fluidos necessários ao nosso bem-estar, ao nosso equilíbrio. Vamos começando então, através da prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, a fonte eterna de toda a sabedoria, de todo o amor, a causa primeira de todas as coisas. Permita, Senhor da vida, que possamos, com o auxílio dos bons espíritos amigos, nossos companheiros de evolução, refletirmos sobre essas lições importantes para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Que assim seja, Senhor. Hoje nós vamos falar um item do Evangelho segundo o Espiritismo que consta do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Especificamente, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Neste texto, Allan Kardec nos traz reflexões importantes sobre a fé. Inicialmente, ele nos apresenta que a fé religiosa muitas vezes foi nos ensinada como sendo uma fé cega, em que as pessoas simplesmente tinham que acreditar naquilo que é ensinado nas diferentes religiões. É o que ele chamou de artigos de fé. E todas as religiões possuem os seus artigos de fé. Ele também nos diz que esses excessos que muitas vezes as pessoas cometem nas religiões, levando as pessoas a aceitarem muitas vezes certas ideias, certos princípios, por pura imposição, é o que levou em tantas vezes ao fanatismo, em que as pessoas agem de uma forma completamente desequilibrada, querendo muitas vezes impor a sua fé sobre os outros, ou tendo comportamentos que são contrários ao bem-estar próprio e geral. Ele nos coloca também que a fé, quando ela é firmada na verdade, ela sempre será uma fé duradoura, ela vai ter o seu futuro assegurado. E que todos aqueles que ensinam uma fé cega, aquela que não permite questionamentos, aquela fé que não permite a análise dos artigos de fé, daquilo sobre o que se crê, ela tende a ser enfraquecida e desaparecer. Enquanto que a fé que é fundamentada na verdade, num conhecimento mais profundo sobre a realidade, ela tende a se manter. Aqueles que colocam que a fé é um ato simplesmente de acreditar e que não é necessário comprovar nada, está confessando a sua impotência, a sua incapacidade de demonstrar sobre aquilo que se crê, se é verdade ou não. Também ele nos fala sobre a fé que não se prescreve, ou seja, a fé que não se ensina. Nós não podemos dizer para alguém: tenha fé, ou principalmente nos momentos de dificuldades, de lutas que as pessoas passam, perguntar para elas: onde está a sua fé? Por que que você não tem fé? Nós não podemos jamais impor a ninguém a fé, mas ela é algo que pode ser adquirido. A fé é algo que é possível ser conquistada por todas as pessoas. E isso é em relação às verdades espirituais fundamentais e não às particularidades que cada religião ensina as pessoas a crerem. As verdades espirituais fundamentais seriam a existência de Deus, a nossa sobrevivência após a morte, e essas são verdades fundamentais. Para nós, no Espiritismo, uma verdade fundamental também é a reencarnação, também a comunicação dos espíritos, daqueles que já passaram para outra vida, são verdades fundamentais também. E todos aqueles que quiserem conquistar essa fé inabalável nesses princípios fundamentais, poderá encontrá-la. E as comprovações, elas são abundantes, elas estão ali, disponíveis para todos. Sobre, por exemplo, a verdade fundamental, vida após a morte. Quantas comprovações nós temos e estudamos no Espiritismo, deixando clara essa realidade, né? Então é por isso que ele coloca dessa forma, né? Que são abundantes as demonstrações, as comprovações dessa realidade espiritual. Ele coloca que muitas vezes as pessoas não querem esse esforço de conquistar a fé, porque muitas vezes é por indiferença. As pessoas acham que não é importante. Mas aí surgem os grandes desafios da vida, em que as pessoas, muitas vezes, por falta dessa fé sólida, inabalável, se sentem fraquejar e acabam, muitas vezes, complicando a sua existência através de atitudes e de buscas que levam as pessoas a situações deploráveis, situações que acabam atrasando ainda mais a sua evolução. Para outros, o que impede alcançar essa fé é porque eles muitas vezes vão ter que mudar os seus hábitos, porque afinal de contas, para nós a fé é uma aquisição de conhecimento. E quando você conhece algo novo, você se sente incomodado e se torna ali alguém que passa a entender que você precisa se modificar. Aliás, se tudo aquilo que a gente aprende não produz em nós nenhum incômodo, de duas situações pode ser uma. Ou nós não precisamos mudar nada mesmo, o que é bem pouco provável, ou nós precisamos mudar algo em nós, mas nós relutamos contra essa grande verdade. E é por isso que muitas pessoas não procuram conhecer a vida espiritual, não procuram desenvolver a fé, porque vão ter que sair da sua zona de conforto. Mas para muitos outros também, reconhecer, né, a existência de um poder superior a eles afeta o seu orgulho, porque eles passam a ter que reconhecer que são pequenos, que são ainda incapazes de compreender toda a realidade. E isso, para muitas pessoas, acaba impedindo-as de desenvolver a fé. Em algumas pessoas, a gente vai encontrar a fé como algo inato. Ou seja, a pessoa simplesmente demonstra que tem fé. E todos nós conhecemos pessoas assim, que às vezes apresentam ali uma força, uma garra, uma confiança tão grande no poder divino, na vida espiritual, que nada abala as pessoas. E, sobretudo, nós vamos encontrar pessoas também no Espiritismo com essas disposições. Há uma figura muito querida para todos nós, um espírito benfeitor que nos auxilia muito e que é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele conta que quando ele leu pela primeira vez o Livro dos Espíritos, para ele tudo parecia muito claro, muito objetivo. Não havia dúvida sobre aquela teoria que estava expressa ali. E antes ele não tinha nenhum conhecimento sobre a vida espiritual na presente encarnação. Mas ele, como todas as pessoas que têm essa fé sólida, inabalável, fé inata, que nasce, parece, com a pessoa, na verdade são espíritos que já no mundo espiritual desenvolveram essa compreensão. E, ao reencarnar, eles trouxeram esse conhecimento latente, adormecido dentro deles. E assim que entra em contato com as verdades espirituais, aquilo que era como uma intuição aflora, e as pessoas que têm essa fé inata passam a acreditar em tudo. Já outras pessoas que têm grande dificuldade de aceitar a realidade espiritual, sobretudo os conhecimentos espíritas, são espíritos que, mesmo estando no mundo espiritual, não se esforçaram muitas vezes por aprender as verdades espirituais. E por mais estranho que possa parecer, isso é verdade. Muitos espíritos se comunicam e dizem, né, da sua grande dificuldade de entender essa realidade que eles vivem. Muitos espíritos até hoje conservam no mundo espiritual as suas antigas crenças, muitas vezes sem saber explicar essa nova realidade que eles se encontram. E muitos desses espíritos reencarnam sem aprender algo novo nessa vida espiritual. É tão urgente a necessidade deles de reencarnarem que eles acabam não aproveitando a sua estada no mundo espiritual para poderem desenvolver esse conhecimento, esse aprendizado todo sobre a vida espiritual. Isso então leva esses espíritos, quando reencarnam e quando começam aqui a entrar em contato com o conhecimento espiritual, a ter uma certa estranheza. Mas todos, em algum momento da sua existência, deverão aprender, deverão conhecer a vida espiritual. A diferença é que aqueles que já aprenderam no mundo espiritual e que conservam esse conhecimento intuitivo, já realizaram uma grande parte desse trabalho de aprendizado, enquanto que as outras pessoas vão ter que aprender tudo novamente sobre a vida espiritual, mesmo tendo passado por ela. Muitas vezes as pessoas que são resistentes a acreditar não são por má vontade, não são pessoas resistentes porque elas simplesmente não querem crer. É que muitas vezes as questões de fé foram apresentadas para essas pessoas de uma forma tão arbitrária, tão violenta, e está aí a história de todas as religiões para mostrar que muitas vezes se tentou impor às pessoas através da força, da violência, a crença em algo especial. E isso cria nas pessoas uma indisposição, porque tenta negar no ser humano um atributo que foi dado a Deus, aliás, dois: a capacidade de raciocinar, afinal de contas, a nossa capacidade de questionar, de pensar, é um atributo nosso, é dado por Deus ao espírito no seu crescimento, na sua evolução. E o livre-arbítrio, o direito de escolher, o direito de aceitar ou não uma ideia, isso tudo são situações em que, quando não são respeitadas nas pessoas a capacidade de pensar e a capacidade de escolher, elas se sentem violentadas, se sentem agredidas, e aí elas se tornam aqueles incrédulos sistemáticos. Rejeitam porque, se eu não posso dialogar sobre uma ideia, essa ideia não é digna da minha atenção. E isso nos coloca numa situação importante, né? Se nós não conseguimos dialogar sobre a fé, se nós não conseguimos analisar aquilo sobre o que nós cremos, e nós simplesmente estamos aceitando, mesmo que sejam as nossas verdades espíritas, nós também estaremos agindo de uma forma cega também. Apenas trocamos crenças cegas de outras religiões por crenças que, para nós, elas podem até ser verdadeiras dentro da nossa visão, mas que elas se tornam cegas por quê? Porque nós não estamos refletindo sobre elas, não estamos aprendendo, não estamos aprofundando. Cremos simplesmente por crer. Por isso que ao espírito é sempre dado, né, a missão de estudar, de refletir, de conhecer, de aprofundar o seu conhecimento sobre o espiritismo. Nós não podemos nunca nos colocar numa situação em que simplesmente aceitamos o que vem dos espíritos, simplesmente vamos considerar que, porque veio através de uma comunicação, aquilo é uma verdade absoluta. Os espíritos também têm as suas limitações, também têm os seus impedimentos, por isso que nós precisamos estudar essas grandes obras trazidas por espíritos de grande elevação espiritual, que nos trouxeram suas comunicações através de médiuns muito respeitáveis, em especial nosso querido Chico Xavier, que se tornam para nós fontes ali de estudo permanente, para uma reflexão permanente sobre esses ensinos. Nós aprendemos no Espiritismo que a fé, ela precisa ser raciocinada. É muito curioso observar hoje, né, que alguns líderes religiosos começam a se apropriar dessa ideia, né, de fé inteligente, fé com razão, mas isso é algo já antigo no Espiritismo, né? A frase célebre que nós tanto ouvimos falar nas casas espíritas, né, com tanta frequência, é aquela que Allan Kardec escreveu justamente quase ao concluir esse texto que hoje nós estamos analisando. É aquela que diz assim: só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E nós vemos que o Espiritismo nos apresenta essa fé raciocinada porque até hoje nós podemos encarar com a razão todos os artigos de fé que nós acreditamos. Porque não é apenas por fé cega que nós acreditamos. Nós acreditamos porque analisamos, estudamos, refletimos, lemos e comparamos. E não temos medo de, ao sermos questionados, voltar a refletir sobre aquilo em que cremos e novamente descobrir por que cremos. O resultado que o Espiritismo, então, produz nas pessoas que são sinceras ao estudá-lo, porque também há pessoas que estudaram o Espiritismo e até hoje o fazem, apenas para criar a chamada oposição sistemática e interessada, ou seja, pessoas que desejam simplesmente combater as ideias que o Espiritismo apresenta. Essas pessoas nunca vão se tornar realmente capazes de ter fé, por quê? Elas partem de uma intenção, de um desejo de não crer, e aí elas sempre vão estar procurando objeções. Isso vale para tudo na vida, né? Tem pessoas que muitas vezes, porque já adquiriram uma forma de ser, de pensar, muito negativista, muito negadora de tudo. Tudo sempre analisando, refletindo, ponderando com descrença, com falta de fé, com falta de confiança, sempre desconfiando de pessoas. E isso leva a pessoa naturalmente a nunca encontrar uma verdade, nunca encontrar uma realidade, porque ela não quer descobrir algo além dela, ela quer imprimir no mundo as próprias visões dela. E isso torna o espírito estacionário na sua evolução. Para aprender, nós precisamos estar sempre pondo em questionamento as verdades que nós já assimilamos. E nós não precisamos temer esse processo. Se elas são verdades, elas se confirmarão. Agora, se aquilo que nós acreditamos são mentiras, são erros, são enganos, eles se dissiparão. E é assim que tem que ser. Nós temos que ir ao longo da vida nos despojando de inúmeras ideias e adquirindo outras, mas mantendo aquelas que nós já aprendemos e já entendemos como certas e boas para todos nós. E o Espiritismo, então, ele tem essa grande missão de triunfar sobre a incredulidade. O homem, muitas vezes sem fé, sem confiança, sem submissão ao poder divino, se entrega a tantas ilusões que plasma na sua vida a violência, a agressão, que ele passa a manifestar como resultado ali das suas paixões, dos seus interesses, desse desejo desesperado de encontrar uma felicidade que ele nem mesmo sabe definir. Aquele que desenvolve a fé lúcida, a fé raciocinada que o Espiritismo nos apresenta, deve adquirir também uma serenidade de entender que tudo tem o seu tempo na vida, de que tudo vai acontecendo segundo os desígnios de Deus e segundo os nossos esforços em nos melhorarmos, em progredirmos, em evoluirmos. Eu convido então a todos neste instante para que possamos, em agradecimento a Deus e a todos os espíritos amorosos que nos guiam, que nos orientam, que nos encaminham em nosso aprendizado, em nosso crescimento. Que possamos receber, Senhor, todas as bênçãos, todos os fluidos necessários ao nosso reequilíbrio, a nossa paz orgânica e espiritual. E nesse sentimento de gratidão, elevamos a nossa prece à Mãe Santíssima, esse Espírito venerável, tão amoroso e tão generoso, que a todos acolhe amorosamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem. e com o nosso coração pleno de gratidão. Elevamos ainda mais a nossa vibração em agradecimento a Deus, a Inteligência Suprema, a origem de todas as coisas, aquele que é, aquele que sempre foi, o ser que ainda estamos para melhor compreender em nossa evolução, mas que para nós é o Pai amoroso, que a tudo envolve, que a tudo acompanha, no qual nos encontramos em presença permanente, pois em tudo Ele habita. Senhor da vida, a nossa gratidão por tudo, Pai, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite vivenciar. Que o Senhor possa, na sua misericórdia, no seu amor infinitos, envolver a cada coração que nos acompanha nesta hora, que todos possam, Senhor, receber as bênçãos, o auxílio dispensados pelos Espíritos amigos. Que todos possam se sentir amorosamente embalados, acariciados, envolvidos em suas vidas. E com Jesus, mais uma vez, Pai, nós reconhecemos que és o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Fiquemos todos na paz e no amor de Jesus. Um grande abraço a todos e até uma próxima.